Vem comigo no balanço. Coisa linda, meu violão. Swinga, swinga, vem. Deixa eu beijar a sua boca. Deixa eu deixar você bem louca. Deixa eu beijar a sua boca. Deixa, deixa eu deixar você bem louca. Vem. Deixa eu deixar você bem louca. Deixa eu beijar a sua boca. Deixa eu deixar você bem louca. Coração perdido de amor e qualquer inspiração. Sem ter você eu não consigo. Sem você na minha vida tudo fica tão fora de moda. Sem ter você na minha vida é onda. Uma passada lá na rua. Quero fazer você viver essa aventura. Eu tô aqui de mergulhar no teu sorriso. Eu tô na sua. Tô feito noite apaixonado pela lua. Deixa eu beijar a sua boca. Deixa eu deixar você bem louca. Deixa eu beijar a sua boca. Deixa eu deixar você bem louca. Cristiano Castilho, mete o dedo nessa guitarra, meu filho. Mas ali, mãozinha pra lá, mãozinha pra cá. Coração perdido de amor enlouquece inspiração. Sem ter você eu não consigo. Sem você na minha vida tudo fica tão fora de moda. Sem ter você na minha vida é onda. Uma passada lá na rua. Quero fazer você viver essa aventura. Eu tô a fim de mergulhar no teu sorriso. Eu tô na sua. Tô feito noite apaixonado pela lua. Deixa eu beijar. Deixa eu beijar a sua boca. Vai. Deixa eu beijar a sua boca. Deixa eu deixar você bem louca. Coração perdido de amor enlouquece inspiração. Sem ter você eu não consigo. Sem você na minha vida tudo fica tão fora de moda. Sem ter você na minha vida. Uma passada lá na rua. Quero fazer você viver essa aventura. Eu tô a fim de mergulhar no teu sorriso. Eu tô na sua. Tô feito noite apaixonado pela lua. Chega mais meu compadre que pronto. Pai, mãe, a mulher, deixa eu beijar sua boca. Você sabe muito bem, só eu te deixo louca. Eu te quero, será que não percebeu? Quando você passa o seu papai, entendeu? Swing tem de sobra, balanço, gingado. Já pensou eu e você lado a lado? Charminho, joguinho assim, toda dengosa. Deixa, vai, se não deixar é foda. Eu beijar a sua boca. É isso aí. Deixa eu deixar você bem louca. Deixa eu beijar a sua boca. Deixa eu beijar a sua eu deixar boca. Você bem louca. Galera, na palma da mão. Deixa eu beijar a sua boca. Deixa eu deixar você bem louca. Coisa linda. Sonha, olha o clube. Deixa, vem. Deixa, vai. Sem ter você na minha vida é hora.